Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika, Zika. E aí, mano? Em questão de segundos, o vírus se espalhará. A bomba biológica será lançada. Toda a zona leste e o planeta Terra será infectado. Só quem se identifica. RAP, o vírus da periferia. A medicina desconhece, se espalha como uma peste. RAP, o vírus que entorpece. Fase contagiosa, contamina, mas que ebola. Em períodos de minutos contaminando milhões do mundo. O rap é insulina, a cura da diabetes, infectando a política. E quem tem através da rima? Não é tuberculose, nenhuma simples tosse. O vírus indestrutível não se cura. O xarope, o rap é atitude, não é música pra rock. Posso até ser meio excêntrico. Seu cérebro não para por falta de oxigênio. O ataque epidêmico louco fora do veneno. Fora do veneno. O rap não é doença, se espalha com frequência. Lutando pelo povo, essa é influência. Influenciando, infectando. A sua hemoglobina, seu organismo necessita de muita anfetamina. A doença do sistema será curada com certeza. RAP vai infiltrar em sua mente. Mudar seu raciocínio, te tornar mais consciente. Do demente ao competente, do burro inteligente. Depois dessa receita sentirá alguns sintomas. O vírus é invisível, não deixa marca, hematomas. Música de luta, FC é o que detona. O rap é vitamina para os mano, para as minas. Vírus da periferia, fundamental no dia a dia. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia, contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia, contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. Seu sistema imunológico fica prejudicado. Gardner não, não adianta. RAP é a esperança, contaminando pelo rádio, pela terra, pelo ar. FC, o vírus que chegou pra devastar. A medicina desconhece, religiosos fazem preces. Quando eu canto eu não falho e nem falo bobagem. Areia nos olhos dos outros prejudica a humanidade. A cabeça do ser humano tem que ter inteligência. Não é só criar piolho e nem usar bombeta. O rap é coisa boa, verdadeira cultura. MPB das ruas, o vírus que te cura. Ataque compulsivo, antibióticos conhecido. RAP, epidemia, o vírus. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. Insanidade mental, como um derrame cerebral. Explodindo seus neurônios, o vírus fato criminal. E a fúria que impera o terrorista da favela. O vírus poderoso que domina o planeta. Até o coração acelera, o cérebro se desperta. RAP contaminando as artérias. Não sou o que você pensa, me espalho com frequência. Eu sou o poder do rap que infectou a zona leste. Um ataque desconhecido que afeta o seu sentido. O ataque se espalha pior que a malária. Palavras conscientes, malandro velho, não dá falha. Responsa e humildade fere mais do que na falha. Diz que o 9-0 e eu me infiltro no seu cérebro. Mudando todos os seus gostos, cultura em seus miolos. RAP doidão, mais sorte que um soco. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. O rap é viagra, mas levanta a multidão. Vírus da periferia contaminando os irmãos. O rap é viagra, mas levanta a multidão. RAP, mais forte que canhão. RAP.